De Polinov? Parecem vozes que vêm da montanha. Sim, e passos, e badalos. O que será? Esperem lá. Deixem-me ouvir. Ah, acho que já sei o que é. Venham comigo.